E aí, vamos fritar bolinho? Aqui é o Mondrongo e eu não pensei na minha entrada. É o Calhote, né, Medec? Aqui é a Ana e eu tô esperando o Hobbit. De novo. Aqui é o 10 do cinema Cariel. E a gente tá aqui de novo pra fazer. A gente vai tentar uma coisa nova. A gente vai passar o olho aqui nesses filmes, nos próximos filmes dos 6 meses. E o Luke tá pisando no meu computador. E. O Luke é o cachorro dele. Não, é o namorado dele, mas. Mas mano, pô. E. É isso. A gente vai ver o filme que a gente acha que vai ser legal, vai falar sobre eles e pronto. É, mas na verdade a gente não conhece nenhum, a gente não acompanhou a produção de nenhum. A gente vai falar simplesmente julgando pelo nome, pelo pôster e talvez pelo plot. Então nós vamos ler bastante sinopses, se preparem pra isso. Se você quer ouvir alguma coisa profunda, não escute isso. Ah, escuta sim. A gente quer ouvinte, cara. A gente tá cansado de ouvinte imaginário. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. Julho de 2014. Vai ter o. Isso. Julho? Aham. Caralho, eu realmente não faço a menor ideia do que tá acontecendo nesse mundo. Eu sei porque esses dias eu fui ao cinema e passou grego. Aí, Mondrongo, vai ter Aviões 2. Puta que pariu, você tem que ver. Gente, Aviões é o quê? Tipo, releitura de carros? Só que não, Aviões. É, tipo, é o mundo de carros, só que corrida de avião. Impressão minha, vai ter uma paródia de comer, amar, rezar, sei lá, algo assim. Onde isso? Tem um filme chamado Amar, Beber e Cantar. Amar, Beber e Cantar. Tem Planeta dos Macacos também esse mês. Não, é esse mês? É. Ah, também não sabe porra nenhuma. É, droga. Então, esse Planeta dos Macacos deve ser maneiro, porque todo mundo falou que o A Origem foi maneiro, então esse também deve ser maneiro. Esse Amar, Beber e Cantar que a Ana falou, a sinopse dele é muito específica. Um grupo de teatro amador é abalado quando recebe a notícia que seu amigo George está gravemente doente, possui apenas alguns meses de vida. Muito bom, gente. Esse é o filme. Você falou teatro. Tipo, ninguém fala teatro. Um grupo de teatro amador. Pera, você falou que esse filme é paródia do... Eu perguntei. Esse filme não é nacional? Não, é francês, eu acho. Então, não. O que você falou que... seria o original da paródia. O... Amar, beber, comer... Não, peraí que não tem... Comer, amar, rezar. Rezar, comer, rezar e amar. Acho que é isso. Isso não é nacional? Claro que não, cara. Isso foi escrito por um americano, eu acho. Cara, é tão ruim, já vai querer nacional. Cara, você... Não, você tá maluco. Vendeu muito esse livro. Você sabe que é um livro, né? Não. Eu não acredito. Esse livro vendeu muito antes de ir pro cinema. Ele foi escrito... Era Elizabeth, sei lá o quê. O nome da mulher. Mas ela é... Acho que ela é americana. Tô verificando aqui. Tá bom. Acho que a gente já gastou tempo demais. Ela é americana. Num filme inútil. É. Concordo. Então, o primeiro filme que importa em julho de 2014... Transformers. Não, pera aí. Antes tem esse Teorema Zero aqui. Eu achei interessante. And here we go. Olha isso. Tipo, o cara, ele é um gênio, tipo... Ele é um gênio. O cara é muito bom. Fica nas computações, assim... Aí ele, tipo, ele é contratado, sei lá, tipo, o nego paga pra ele resolver um teorema, tipo, que tem o potencial de determinar o verdadeiro sentido da vida. Cara, você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is... Já tá respondido. Não, mas não é a conta. É, tipo, tem uma trama que tem nego tentando atrapalhar ele, entendeu? Foda-se, vai dar 42. Exatamente. É, Transformers, outro filme com Matt Damon, né? É, não, é Mark Wahlberg. É, mas o pessoal confunde ali. Ah, vai ter dinossauro agora. Aonde que vai ter dinossauro? Cara, a gente ainda tá em agosto. Não. Em julho. É, eu entendi o que você quis dizer. Não, mas tem muito empolgado não, né? Eu também não, não vai ter a Megan Fox. Vai ter a Megan Fox? Ai. Não. Não? Cara, tu sabe que ela brigou com o maluco, tipo, no 2. Não apareceu nem no 3. Não? Eu não lembro se eu vi o 3. Mas esse é o 4? Eu não sei, não vi nenhum. Esse é o 4. Eu gosto muito do 1. O resto eu gosto mais ou menos. Ah, o Fernando. Esse eu nem sei a história, eu nem sei. Vai dar reboot nessa porra. Vai ser uma continuação meio contando outra história. Cara, isso vai ser uma merda. Vamos pra outro filme, tá que foi? Tá, então, o próximo filme que importa, Aviões 2. Isso importa. Não importa. Pra caralho. É o mesmo mundo de carros, só que com aviões. Você gosta de carros? Eu gostei do primeiro. Planeta dos Macacos. Você viu o primeiro, Cadel? Vi. É bom? Sim. O quê? Aviões? É, aviões. Aviões eu nem vi, mas eu acho que é uma merda. Cara, nem carro que eu não vi. Vocês já perceberam que os filmes da Pixar, tipo, robôs, aviões, carros, ventiladores... Eu acho que os caras, os produtores, ficam olhando em volta, assim... Esse objeto, gostei dele. Vou dar o nome de um filme. Porque, cara, são umas coisas tão aleatórias. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Planeta dos Macacos. Nem sei. É, Planeta dos Macacos. Já viu, Mandrão? Eu lembro como é que terminou o primeiro direito. Eles o encontraram César a Estátua tava... da Liberdade enterrada. O César vai pra floresta. Só que o vírus que deixou ele inteligente... Meio que mata alguns humanos. Então tá meio pós-apocalipse. Ah, esse segundo vai ser... Sei lá. Guerra do... Tem alguns humanos que pensam que a culpa do vírus é dos macacos. Aí querem matar os macacos. E outros falam que... Não, eles não são ruins e tal. Mas aí vai ter a guerra. Bom, a AIDS já veio deles, né? Então... Tipo, não foram eles que inventaram a AIDS? Inventaram a AIDS. Foi o macaco. Dos gorilas? É, não veio do macaco? Dos o cientista macaco inventou a AIDS pra matar o Eu não sei muito sobre o assunto, mas pelo que eu sei, foi um grupo de gorilas no norte da África. Não tenho certeza. Que inventaram a AIDS. É, não que inventaram, mas foram os primeiros a serem diagnosticados com AIDS, eu acho. Não, pra mim vai ser um dos melhores do ano. Você tá de sacanagem. Então fala mais sobre ele, porque ninguém mais sabe alguma coisa sobre esse filme. O que vocês querem saber? Que eu já falei, acho que era. Ouvinte. Tu acha que vai ser o melhor filme do ano e tu não tem nada pra falar do filme? Ouvinte. Eu já falei da história do filme. Porque eu gostei muito do primeiro. O Elton tá tentando falar com pessoas que não existem. Peraí, fala. Ouvinte, se vocês querem saber mais sobre Planeta dos Macacos, procurem. Eu gosto de conhecimento. Guardiões das Galáxias. É isso que tem o Vin Diesel lá. É a voz do Vin Diesel. Tem a voz do Vin Diesel, é diferente. Ele pega um cara famosão que deve ter um contrato bem caro pra falar uma frase no filme. Já falaram qual vai ser o personagem que ele vai fazer? Cara, é o que parece a árvore. Não tem a menor possibilidade desse personagem ter alguma importância, né? Cara, o personagem é importante, só que ele não fica falando, só isso. É, tipo meio Goldo. Tipo Khal Drogo. Ah, mas eu acho que também vai ser muito bom. Vai ser divertido. Eu acho que esse filme vai ser tipo um bom filme de super-herói assim que a gente vai ver e vai rir bastante. Vai ser legal. Aquela musiquinha fica na cabeça do trailer. Vocês têm algum background desse filme? Tipo, vocês conhecem? Já ouviram falar do Guardiões da Galáxia? Cara, eles são tipo um grupo de super-heróis da Marvel. That's a bingo! Pode ser que eles tenham muita importância. Isso, e pode ser que eles tenham participação no Vingadores 3. Acho que vai aparecer o Thanos aí. Já posso falar de Tartarugas Ninja? Acho que já tem algum importante antes dele. Fala aí das Tartarugas Ninja. Então, Tartarugas Ninja vai ser muito maneiro. E só isso que eu tenho a dizer, mas vai ser muito maneiro. Então, mas, assim, o diretor só fez filme ruim. Michael Bay? E é produzido pelo Michael Bay. Ah não, o diretor não é ele. Eu não sei quem é o diretor. Acho que é o Fury de Titãs, o Batalha de Los Angeles. Ah, mas esse vai ser bom, não? Mas essa vai ser virada na Mondrongo. Cabeça. Mondrongo, olha só, quer ver como esse Mondrongo do filme vai ser bom? Vai ter a Megan Fox. Tem a Megan Fox. Cara, eu não sou tão assim, gente. É sim. Mas então, cara, vai ser um filme muito legal, porque a gente vai ver o Michelangelo, Donatello, Rafael e... Qual era o nome do É só pegar o filme antigo, de 90 e pouco. E Leonardo, o líder deles, você esquece. Isso, Leonardo, isso, que usa azul. Tipo, líder deles. Tinha um líder, cara, eu nem lembrava disso. Pra mim é... É, o Leonardo é o líder. Não, o rato. É, pra mim o rato é o mestre. O rato é o mestre. Caralho, tem o líder, tem o mestre, tem o meu ministro, sei lá, também. Não, assim, tem o mestre, que é o Splinter. Aí dentro deles tem o chefe, que comanda. Ah, é o tipo tenho... capitão, vamos falar assim. Saquei. Entendeu? Eu tipo... não lembrava que o Leonardo era tipo capitão. O meu favorito era o Donatello, porque ele usava aquele cajado. Eu achava muito maneiro. Porque ele era nerd. Ele era? É. Ele tá até usando óculos agora. Meu favorito sempre o Michelangelo, porque ele era bobão. Ele é ficava fazendo graça. Mundrongo. Fala. Qual era o seu favorito? Tinha um que usava vermelho, não tinha? Qual? Rafael. Eu acho que era ele. É meio nervoso. Eu acho que era ele. Ele é um anti-heróizinho. Era ele que usava as adagas, né? Adaga entre aspas. É meio que um tridente. Eu não sei o nome daquilo. Eu achava que era maneiro. Mas o Donatello era sensacional. Melhor de todos. Ele era inteligente. Mas eu não gostava dele, assim, pelo menos na minha lembrança, eu não gostava dele porque ele era inteligente. Assim, por causa da arma dele. Que... Mas seu subconsciente é assim. É, pode ser. A arma dele é inteligência. Sempre gosto mais de personagem inteligente, cara. Que droga. Não, cara, Mandrogo, a arma dele era um bastão, Mandrogo. Você tá entendendo? Não, eu acho que se chama cajado do Bo. Cara, eu já li sobre isso, não lembro. O importante é que tem a April. A April vai estar no filme. Quem é isso? A Megan Fox. April é personagem. Cara, que bizarro. O nome da mulher é do Will. É April também. Cara, você já viu 500 Days of Summer? Cara, ficou apaixonado por uma mulher chamada Summer. Quando desencanou dela, ficou afim de uma menina chamada Autumn. Quem dá nome pra essas pessoas? Não sei, cara. Quem te dá o nome de Mondrongo? Tá, então Tartarugas Ninjas... Fica com o pé atrás por causa do diretor. Exato. É, mas sei lá, parece que tem potencial. Isso é uma merda. A única coisa que eu não achei tão legal nesse filme, que eu acho que até bastante gente gostou, que eu vi no trailer, eu não curti um pouco do visual, foi o nariz, por não ter feito aquela coisa mais arredondada, igual do desenho animado. Sei lá. Ficou mais real. Tipo, ficou mais real, eu quero que seja igual ao desenho. Porra, são Tartarugas Mutantes Ninjas. Elas já estão... Não, não é isso. Tipo, ficou mais... Eu vejo que ele tá seletivando a idade que ele quer atingir. É tipo o Batman, tá ligado? O cara que fez o caralho, do ele Nolan. Ele conseguiu fazer isso só mudando o nariz da tartaruga. Exato. Ele, tipo, esse cara é um gênio. Um filme de criancinha não tá mais com cara de filme de criancinha, que nem era o antigo, tá ligado? Tipo, tu olha pra esse post e tu fala, pô, é um filme pra galera que cresceu, mas... Tipo, a galera que via Tartaruga Ninja, mas cresceu, já tá grande, não quer ver mais aquele filme infantil, entendeu? Não, mas tipo, eu fico pensando, elas estão muito grandes, então só alguém muito grande pra brigar com elas, de verdade. No filme eles podiam brigar com humanos, normais, no outro antigo. Sim, sim. Nesse é só dar um chute nos humanos, tá bom. Gente, só eu não vi o filme antigo, eu só vi o desenho. Caralho, tu não viu o filme antigo, tipo, clássico, usado com a tecnologia... Sei o que vocês estão falando. Cara, o filme é tipo... É a mesma tecnologia. É aquele que é tipo... Família de dinossauros, assim. É, o cara acabou de falar isso. Ah, tá, desculpa, não vi. Ah, então eu vi sim, eu vi sim. Ali naquele filme, ele tinha um tamanho bom pra brigar com o humano. Sim. Agora, cara, que aquele filme foi épico. Dois humanos. Qual vai ser o vilão do filme? Já revelado? Destruidor. Vai estar repetido, tem 10 minutos. Tipo, a armadura dele tá tipo um robô. Porque tem que ficar do tamanho dessa tartaruga. Aham. Tá tipo aquele cérebrozinho. Tá tipo aquele cérebrozinho que usava, tipo, uma armadura, porque ele era um cérebro. Não, tá tipo o Obadiah do filme do Homem de Ferro. Dá uma armadura grandona. Eu achei meio feio, eu queria só um cara na armadura brigando. Vamos lá. Mercenários 3. Eu só vi dois. Mas gostou pra caralho, não gostou? Gostei. Então, o 3 vai ser bom também. Eu vou assistir. Não tem muito o que fazer, né? É o mais do mesmo, é só tiro e... É. Porrada. Mas qual vai ser o elenco desse? Todo mundo que você já conhece. Mas quais são as novidades? É o Mel Gibson. Snipes. O Snipes é maior. Harrison Ford. Harrison Ford. No Expendables. Pois é. E o cara tentou, tipo, o cara tentou chamar o Clint Eastwood, o Nicolas Cage. Caraca, o Nicolas Cage recusou um filme, cara, que épico. Eu nunca tinha ele visto. Recusou, ele não foi. Ele não foi chutado do filme. Não, tipo, o produtor chamou ele e ele não foi. Não quis ir. Que mundo que a gente tá, cara. Nicolas Cage recusou um filme. Deve ter chovido pra caramba esse filme. Ia ser maneiro se o Clint Eastwood fosse. É, o Clint é maneiro, mas eu acho ele meio sério demais pro Mercenários, tá ligado? Ele é maneiro de action. Acho que ele tava cotado, só que não foi. Já tem o japonês, não deu, não dá. É, mais do mesmo. Mas vai ser bom porque eles fazem bem, mais do mesmo. Pelo menos fizeram bem no 2. Ana quer falar sobre Deus Não Está Morto? Nem sei, nem sei. Ela quer falar sobre Deus Não Existe. Não, vai ter filmezinho do Tim Maia, tipo, veio a moda fazer filme de... Cara que já morreu. Cara, esse Lúcio vai ser com a Scarlett Johansson? É. Pronto, mais um que o Mondrão quer ver porque tem a Scarlett Johansson. Tem um que ela vai fazer pelada agora, viu? Isso, hã? Gente. Opa. o que teve o dela no espelho? Pra mim já tinha saído isso. Acho que não. Não achei. Por isso que eu não achei. Setembro tem esse, Anjos da Lei 2. Pô, esse filme é maneiro, cara. O primeiro foi maneiro. Pô, tipo, é um filme de comédia, tem ação maneira, tem uma historinha maneira. Bom filme, boa aposta. O Burgo do Melete falou que o bromance deles, nesse filme, ficou mais gay do que no primeiro. No trailer dá pra ver, tipo, tem uma cena que ele bota a mão assim, dentro do short do gordinho. Que isso? Caralho, é, que não, merda. Mas tipo, é pra pegar alguma coisa. Isso era pra ser o lado bom ou o lado ruim da praia? Não, no trailer parece urgente. Tipo, você tá... você tá defendendo o cara ou não? Não sei. Mas acho que vai ser engraçado. E o Hermes? Calma aí, Lucy. Porra. Não, se liga na sinopse dessa merda. Scarlett Johansson dá vida a Lucy, uma jovem que é recrutada por mafiosos orientais que transportam drogas no próprio estômago. Depois de seu corpo absorver a substância, Lucy passa a usar a capacidade total de seu cérebro, se transformando numa super mulher capaz de adquirir conhecimento simultaneamente, mover objetos com a mente e incapaz de sentir dor. Caralho, isso vai ser muito ruim. Eu tava esperando só. Eu tava esperando o julgamento do Monrongo, tá ligado? Eu juro que até o último instante eu não tinha certeza se ele ia falar que era ruim. Cara, acho que eu nunca vi nada mais de galhofa que isso. Eu tava fazendo filme bom da Marvel e tal, mas vai sair disso. A gente pode passar pro melhor filme do mês? Pô, a gente vai fazer o melhor filme do mês? Você devia ter avisado isso quando a gente começou. Não, a gente só pode passar pro melhor filme do mês. Qual é o seu melhor filme do mês? Cavaleiro do Zodíaco, Anel do Santuário, cara. Nossa, melhor filme do mês. Não, cara, vai ser a história do mesmo jeito que é a história que todo mundo já conhece. Só que eles fizeram isso, tipo, de um jeito fodasticamente foda. E dublado por toda, praticamente toda a equipe que dublou o anime. Não, olha só, o problema não é a história. Não, também é história, mas geralmente quando eles pegam um desenho animado e fazem um filme com personagem tipo pessoa real, não dá certo. Não é pessoa real, minha filha. É desenho. É animação. E é animação. Vai ser muito legal, vai ser muito maneiro, eu também quero ver agora. Caralho, falei isso já. Vai ser sobre o que você falou? A Lenda do Santuário. Ué, eles vão... A Saga das 12 Casas, de novo. Pô, mas eles vão reduzir tudo em um filme. É, vai ser corrido. Eles só vão tirar a cena das escadas. Eles só vão tirar as cenas que o Shun gritava Ikki. E a cena que eles estão subindo a escada, correndo. Porque é cena pra caralho deles subindo a escada, correndo. Sério? Eu nunca reparei. Porra! Pior que eu vi tem pouco tempo. Nunca viu que eles ficam tipo meia hora subindo a escada, aí chega na casa. Depois de meia hora subindo a escada. Não. Gente, eu acho que assim fica mais verossímil, porque você leva um tempo subindo a escada. Mas não meia hora. Você não sabe o tamanho da escada? Dá pra ver a casa, tipo, eles olhavam assim, olha só, tem todas essas casas aqui. Aí eles subiam, tipo, uma parada que parecia escada rolante que tava descendo, nunca chegava lá em cima, tá ligado? Sabe uma parada que eu nunca entendi em Cavaleiros do Zodíaco? É que assim, eles saíam correndo pra próxima casa. Aí chegava lá, eles paravam, conversavam com o cara... Tranquilão. Aí passava, saia correndo, que nem uma mula de novo. Ah, mas eles tinham que saber qual é a do cara, né? pô. Tipo, por exemplo, o Mu. Ele chega lá, o Mu é um cara legal. Um cara bacana, deixou eles passar. Ainda cuidou da armadura dele. Deixou eles passar. O Mu é... Peraí. É o primeiro, né? Mu de Ares. Isso. Aí, tipo, chegaram na doutora. Aí eles tinham tempo. Eles estão correndo quanto tempo? Quando eles estão na escala, não tem ninguém pra impedir eles quando eles estão na escala. Aí eles vão correndo. Aí chega na casa e a gente tem que ver, pô, esse cara aí é do bem ou do mal? Vamos sacar qual é dele. Sim, não, acho que não tem muita necessidade disso, mas tudo bem. Ah, tu quer que ele saia correndo e fora esse cara? Não, eu queria que eles fossem, sei lá, não correndo. Ah, fora essa pena, você morrendo. Você acha que eles economizaram quanto tempo com correr ao invés de andar? Você falou, a distância é curta. Então não faz muita diferença levar um minuto ou dois. Quer dizer, até faz, né? Porque eles resolvem um problema faltando segundos, mas é só porque é desenho. Enfim, esse filme vai ser muito bom. Quero saber como o Drongo acha. Tem que subir correndo ou tem que subir andando? Sobe correndo. Tem Drácula. Drácula... Cara, Drácula, eu não sei nada do filme, mas o poster tá foda. Gelston dirige... E o Drácula vai ser... Lucky Evans. Não conheço nenhum dos dois. Cara, sei lá, o pôster tá foda pra caralho. Eu ia assistir se tu achasse um pôster. É, você vê as coisas só pelo pôster. Cara, ele fez o Hobbit, esse, o Drácula. Ele não era o Bilbo, não, né? Não, ele fez o filme. Ele participou do filme. Ah, mas ele fez o quê? Ó, Hobbit, Velociraptor. Não, não, não. Qual personagem? Aquele cara que ia matar o dragão. Não. Que o pai... Ah, o cara que errou a flecha? Não, o pai, o filho dele. Não, o neto, é neto, ah. não? Acho que é neto. Ou é filho, sei lá, não lembro. Tipo, ele não é o melhor ator do mundo, mas ele parece ser bom. Esse vai ser aceitável, pelo menos. Ó, se liga, vai ter um filme com o Downey Jr. Esse The Judge. Judge. Cadê falou isso? Se liga, um advogado bem-sucedido retorna para essa cidade natal para o funeral da sua mãe. Lá ele acaba descobrindo que seu pai, com quem não tem contato, é o principal suspeito da morte. Mas como tem o Downey Jr., pode ser bom. Você é muito fanboy, né, cara? Sou. Tem algum problema com isso? Cala a boca, não. Você quer ver o filme só porque é do Tim Burton? É. Eu sou fangirl também, não tem problema nenhum com isso. E, tipo, é diferente. Ah, agora eu quero ver. Fala. Não, eu ia falar bobagem, deixa eu falar. Não, fala. Não, é igualzinho. Eu ia falar besteira agora, possível. Não, fala besteira, assume. Não. É... Corações de Ferro parece que vai ser bolado. É, eu também acho que vai ser bom. Filme de guerra... Os bons. Que é basicamente o... Brad Pitt? Acho que é. É o Brad Pitt. É o Brad Pitt. Segunda Guerra de novo. O... de novo. Cara, vai ter... Isso é muito preocupante, porque tem... No Brad Pitt, eu confio. Mas tem o Shia LaBeouf. Tem quem? Shia LaBeouf. E tem o Shane também. Aqui tem Scott Eastwood. O seu filho do Clint. Não, eu tô afim de ver esse filme. É basicamente o... Brad Pitt, mais alguns caras... Tipo, sozinhos... Com um tanque invadindo, passando até. É, indo além da linha inimiga alemã. Eles estão com tanque, eles não estão sozinhos. Mas os alemães também têm tanques. Muitos. Não importa, tu tem um tanque, tu tem um tanque. Ah, mas na guerra todo mundo tem um tanque, você não tem porra nenhuma. Tem gente que não tem tanque, a gente tá bem. Não tem tanque. Caralho, tem sim. A Rússia tava fazendo a apresentação com os militares. Tipo, tava fazendo Caraca. Tava fazendo. Eu tô... Aí. Tipo. Tava, aí tava assim, um monte de carinha assim, parado assim, tava passando um tanque. Aí o tanque tinha passado, tipo, ia fazer a curva assim, passou por cima do cara. Passou por cima do cara. Tipo, o cara levantou depois, tipo, de boa. São justos. Hunger Games, I wanna win, I win it all. Jogos Vorazes vai ser. Eu espero que seja bem legal, porque um foi bom mais ou menos, o dois foi muito maneiro, eu quero que o três seja melhor ainda. Ô Drongo, você me falou que o cara que encabeçou a revolução dos Jogos Vorazes morreu. Como é que eles resolveram isso? Eles vão... Tipo, acho que a maioria das cenas já estavam gravadas. Só tinha uma cena importante que não tava. E vão botar a versão digital dele. Ah, o Hoffman morreu. Você acha que isso vai dar certo? Não sei, parece que já fizeram antes e ninguém percebeu. Ah, então tipo, já viu o Tron? Tron? É. Vi. O original não, eu vi o novo. É o novo. Botaram o cara mais jovem digitalmente. Ah, mas assim, eu não gostei do filme, então eu já não tava mais nem prestando atenção. É, eu também não gostei, mas dá pra enganar. Eu só quero que o filme seja bom, porque eu tô realmente muito animado, eu vou ficar triste se for ruim. Eu vou ter que assistir os outros filmes antes de ver esse, porque eu acho que eu já tô esquecendo a história. Vocês podiam fazer uma vaquinha pra me dar os livros, né? Eu já vou falar bem do primeiro, que é o Matar Meu Chefe, apesar de eu não ter assistido. É legal. Pode ser que o 2 seja bom, cara. E tem a Jennifer Aniston, ela é conhecidinha. Ah, talvez você queira ver o primeiro por causa disso que eu vou falar agora. Ela aparece de biquíni. De biquíni não, de sutiã e calcinha, só. Mandronga, que ponto de tarado você chegou? Não sei, eu não sei como é que eu cheguei nesse ponto. Tipo, tá, todo mundo tá me vendo assim já. Eu nem sabia que ela tinha feito o primeiro. Eu não sei se eles vão tentar matar ele de novo. Não, tipo, o primeiro, eles contratam o Jamie Foxx pra matar o chefe. Que o cara saiu da prisão agora, não sei o quê. Eles pensam que o cara é um assassino. Só que depois o cara conta pra eles que ele foi preso por pirataria. Vender DVD pirata. Só que eles já tinham pago 50 mil pro cara. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. Fala aí do Hobbit. O Hobbit vai ser muito legal e depois do Hobbit não vai mais ter filme bom. Porque é sempre o melhor filme do ano. E aí depois não vai ter mais filme. Será que eles vão fazer o Silmarillion? É. Não, acho que não, porque tá com o direito do filho dele, e o filho dele. Ah, é tá. Verdade, o Kalel tem razão. Sei lá, eu acho que. Eu nunca li, mas eu acho que o Silmarillion não é bem. Oh meu Deus, quanta ação. Não é isso. É que é só expansão de universo, tipo, pro cinema também. Mas eu acho que tem outros contos, não tenho certeza. Eu acho que tem outros contos também da Terra-média. Eu acho o Hobbit super valorizado. Eu acho que você tá errado. Olha aí. Eu não acho, tipo, eu gosto de Senhor dos Anéis, só que tá vindo coisa nova. Com o mesmo contexto, eu quero ver, tá ligado? Tipo, eu gosto. Eu acho Senhor dos Anéis melhor do que o Hobbit, mas eu também tô gostando muito. Muito mesmo. Tá assim, tem os seus problemas aqui e ali, mas em geral tá muito bom. Não precisavam 3 filmes de 3 horas. Não, pra mim tá show de bola. Pra mim, quanto maior o filme, melhor. Porque eu tô gastando dinheiro no cinema, eu quero ficar muito tempo lá gastando ar-condicionado no lugar. Mas esse vai ser a primeira parte do último filme, não é? Vamos pra ver. Hã? Quê? Último. Vai ser o último filme? É, cara. Ah, tá. Sabe, fala assim, vai ter uma trilogia do Hobbit. Esse é o terceiro. Imagina o que acontece quando acaba o terceiro filme de uma trilogia. Mandrongo, me responda a pergunta muito difícil. Quantos filmes tem uma trilogia, Mandrongo? 2. Menos o de Indiana Jones. É, todo mundo fala que o quarto. O quarto não conta, o quarto é ruim. Burning the trees, and I see fire. Hollow in soul, I see fire. Blood in the breeze, and I hold. Então é isso, gente. Obrigado aí. Siga o nosso Twitter. Siga o nosso Facebook. Isso. E cresçam, por favor. E comecem a gastar dinheiro com a gente. É, tipo, a gente não. Mas de verdade a gente tá com preguiça de vender alguma coisa. Então a gente vai dar o número da conta e só deposita. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. Fire, blood in the breeze, Vou ficar muito puto porque eu tô perdendo o filme. Caralho, baixa essa porra. Por que é que eu baixo essa merda da tua? Se eu fosse você, eu deixava o Mondrongo baixar, porque ele sempre encontra os links. Não, cara, não, o problema não é isso. Cara, o filme vai, tipo, tá passando na super estreia agora, no bagulhinho lá. Amanhã vai passar de novo, eu vejo. Então tá reclamando de quê, caralho? É, porque eu tô perdendo, podia estar vendo agora. Eu vi quase, metade, mais da metade do filme eu vi. Mondrongo, parei... Mondrongo, você sabe qual é a lei, não sabe? Você pode ter o filme, você pode ter todo acesso a ele, mas quando passa na TV, você tem que parar tudo e ver. É a lei. Eu não sigo essa lei, mas nem fudendo. Ninguém segue, mas é a lei. Enfim. Vamos lá? Porra, não pensei na minha entrada.